Salve! Ok. Rincon Sapiência, conhecido também como Money Congo, certo? Quando alguém fala que eu não sou um MC acima da média, eu falo... não entendo nada, pai. A cultura do MC ainda vive, certo? Se depender de mim. Vambora! Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela. Minhas linhas voando cheia de serói. Da dó das cabeças quando rela nela. Partiu para o baile, fugiu da balela. Batemos tambores, eles panela. Roubamos a cena, não tem canivete. As pates derrete que nem mussarela. Quente que nem a chapinha no crespo, não. Crespos estão se armando. Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando. Quente que nem o conhaque no copo, sim. Pro santo tamo derrubando aquele orgulho que já foi roubado. Na bala de meia vai recuperando. Vários homem bomba, pela quebrada, tentando ser certo na linha errada. Vários homem bomba, bumbum granada, se tem permissão, tamo dando sarrada. Seu rap é ruim, na rua não tem as andanças, porra nenhuma. Fica mais fácil fazer as tatu e falar sobre a cor da erva que fuma, raiz africana. Fiz aliança, ponta de lança, um babara uma. De um jeito ofensivo, falando que isso é tipo macumba. Espero que suma, música preta a gente assina. Funk é filho do gueto, assuma. Faço a trilha de quem vai dar dois e também faço a trilha de quem vai dar uma. Eu não faço o tipo de herói, nem uso máscara, estilo Zorro. Música é dádiva, não quero dívida. Eu não nego que quero o torro. Eu não nego que gosto de ouro. Eu não curto levar desaforo. Nesse filme eu sou o vilão 300, Rodrigo Santoro. Eu enfrento, coragem eu tomo. Me alimento nas ruas e somo. Restaurante, bares e motéis. É por esses lugares que como. Anjos e demônios me falaram vamos. E no giro do louco nós fomos. A perdição, a salvação, a rua me serve tipo mordomo. Tô burlando lei, picadilha rock. Quando falo rei, não é Presley. Olha o meu naipe, eu tô bem snipes. Tô safadão, tô Wesley. Eu tô bonitão, tá ligado, fei. Se o padrão é branco, eu erradiquei. O meu som é um produto pra embelezar. Tipo Jequiti, tipo Mary Kay. Como MC, eu apareci. Pra me aparecer, eu ofereci uma zima quente como Hennessy. Pra ficar mais claro, eu escureci. Aquele passado, não me esqueci. Vou cantar autoestima que nem Lessi. Às vezes eu acerto, às vezes eu falho. Aqui é trabalho igual Muricy, A noite é preta e maravilhosa, Lupita Nyong'o. Tô perto do fogo que nem o couro de tambor numa roda de jongo. Nesse sufoco tô dando soco que nem Lango Lango. Se a vida é um filme, meu Deus, é que nem Tarantino. Eu tô tipo Django. Amores e confusões, curas e contusões. Fazendo minha mala, tô pique cigano. Tô sempre mudando de corações. Leis e decorações, sorriso amarelo nas ilusões. Os preto é chave, abram os portões. Ai, ai, ai. Quando eu vi a gravada A Linhas de Soco, eu falei, pô, tô pra ouvir um bagulho que nem esse. Aí eu gravei mais essa ainda. Ai, como é que fica? Valorizando a cultura do mestre de cerimônia no